Azul 4234, centro Recife, na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, alterna 2.85, bom dia. Turno 922, complete final do procedimento LS, emitor na frequência 118.95. 295, com 1925. Bank Mike, autorizado, voo local Salvador-Salvador, com toque é emitida em Veracruz. Decola todo o site, com primeira curva à direita, corredor Axé, após corredor Caixa Pregos. Aciona 0134, controle 119.8 do meu Bank Mike, restrito no meu país corredor. Bering Mike, aciona 0134, confirme pátio. Meu Bering Mike, despejamento correto. Para ataque, se põe 1-1-3-9-5. O 922, trem checado. TAM 3663, acione identificação, chegada bom, fizeta para nível de voo 050, ajuste 1-0-3. TAM Salvador, bom no 922, está estabilizado no 1-0, não consegue contato com a torre 18-6-18-3. 118.95. 95. TAM 3304, acione identificação, chegada bom, fideta para nível de voo 060, ajuste 1-0-3. Bravo, que Luiz, que está pronto para o táxi. Estou na escuta, bravo, que Luiz. Uno 605, acione identificação, chegada Bonf, desça para nível de voo 080, ajuste 1-0-3. Câmera Alfa. 3179, bom dia, sempre na informação, hotel. Solicita Guarulhos, nível 320. TAM 3179, bom dia, o TAM confere, TAM está aprovado nível 340, agora coordenação para o 320 para Guarulhos, o TAM 3179. Aguardando a autorização da 3179. Nove solo 05, libera a direita, chame solo em 1219. Direita 219. Salvador, gol no 922, Golo 922, táxi via Alfa, Juliette, Farguete 06. Alfa, Juliette para o 06, Golo 922. 7, reporte na interseção Oscar, Nova Rank, Mike. Isso. 3179, autorizado para Guarulhos, nível 320. Via Pirzulu 16, na cola da pistola 0, com primeira curva direita, saída da Euleda. Após voo direto bridge, onde intercepta Pirzulu 16 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5007, o controle 119.8, TAN 3179. TAN 3179, aprovado Guarulhos, nível 320, a rota Pirzulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCD 13. Decola da pista no zero, curva direita, saída da El, transição Ledra, após direto bridge. Transponda 5007, controle 19.8. O TAN 3179 pronto para o pushback acionamento, portão 5. 3179, e pistola para táxi. Autorizado pushback acionamento, TAN 3179. Dois, dois, tentando trafegar, está realizando o push no gate 05. 3663, vetoração. Final ILS X-Way pista 10, curva à esquerda, pro 205, limite ao localizador. De Duna, desça para 2 mil pés, o QNH 1013. Pro de Duna, descendo para 2 mil pés, o Oscar Romeu, bom dia, informação com o seu hotel, pronto, rápido. Oscar Romeu, autorizado para o Morro de São Paulo, 1.010, decola da pistão no 7, com primeira curva direita, corredor axé, após dois no caixa pregos. Aciona 0154, controle 119.8, no número Oscar Romeu. Oscar Romeu, cotejamento correto, confirmo POB. Estacionamento e táxi, torre 118.95, número Oscar Romeu. Quanto desço para 4 mil pés, QNH 1013. 4.023.03.04. T04, vetoração, final ILS, X-Ray, pistão no zero, curva esquerda, pro 210, limite ao localizador. Esquerda 210, limite ao localizador, vetoração, 3304. 9, táxi via Patiuni, Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 013. Legal, no 013, táxi via Patiuni, Índia, chamará a torre no 8953, 9979. 63-12, desça para o nível 050. Autoridade, nível 050, desça 63-12. Acione identificação, autorizado pro de Pelo, desse inicialmente nível 090, QNH10013. Ok, 090-103, já vi a primeira coordenação da prioridade para se aproximar do passageiro para São Tomás. Havia sido dado pelo que está voando Duna agora, pode ser? Primativo, Duna, 3859. Inicialmente o 090, tá? 3859. 090, obrigado. November Alpha, linha e mantém cabeceira 17 de November Alpha. 179, tá pronto? Afirmativo, 3179. A linha decola da 10, vento 50 graus com 79, tá? 3179. Autorizada a decolagem, tá? 3179. Vitoração para sequenciamento, curva esquerda para 020, limite ao localizador. Vitoração, esquerda 020, limite ao localizador, janela 6312. Então 3304 desça para 3000 pés. 3000 pés, 3304. 605 desça para o nível 060. 060. Vitoração para sequenciamento, curva direita pro 240, limite radial 310 de Salvador. Vitoração direita pro 240, da radial 310 de Salvador, vamos ver. Para torre. Grave que luz consiga. Zero, reporte estabilizado no localizador, TAN 3663. Atena, reportaremos. 3663. 3859, desça para o nível 070. 070, 3859. Zuno 79, decolada o Zuno 4, chama agora o controle 119, decimal 8, bom dia. 198, bom obrigado. Controle Salvador, 3179, Nadael, muito bom dia. Bom dia, TAN 3179, contato radar, suba para nível 320 na saída da EL. 320 da EL, obrigado. Após 2000, posso voar da EL ou Leda direto, por favor? Autorizado Leda, TAN 3179. Leda, obrigado, 3179. TAN 3304, curva esquerda, proa 200, desça para 2000 pés. Desça 200, descendo 2000, 3304. Atingindo 060, agora 060. 3312, desça para 3000 pés, QNH no 013. Chamada para o Xané 6313, desce 3000 no 013. Quando 605, desça para 4000 pés, QNH no 013. 4000 no 013, agora 060. Meia 312, inicia redução para 2109. Inicia na redução 2109, inicia na meia 312. Dan 3663, chame torre 198, decimal 95. 395, obrigado, até daqui a pouco, 3663. Sete, curva esquerda, para livrar o cruzamento do campo de November Alpha. Interceptão, localizador. Xenia 6312, curva direita para 060 para interceptar o localizador. Direita para 060, interceptão, localizador. Xenia 6312. Tá 3304, curva esquerda pro 170. No tá 3304. 170, 3304. Tá autorizado nessa pro? Ainda é negativo, tá 3304. Salvador, bom dia, o Dan 3663 passando Índia Serra, baixar travado visual. 3663, bom dia, continue na aproximação no zero, vento de 60 graus 8 nós aguardando autorização de pouso, Dan 3663. 60, muito aguardando autorização para pouso, 3663. Reporte estabilizado no localizador. 4-0, reporte horário estabilizado. Ele mandou o gol no 603. Gol no 605, mantenha 4 mil pés. Informo que será preterido na aproximação a fim de permitir passagem de aeronave em urgência. Com um passageiro passando mal. Desejo continuar a vitoração ou fazer espera nesse setor? Vai muito mais pra frente ainda, senhor? Nós, Cão 3663. Leve pouso no 0, 3663, sim, tudo bem. Lavando em Antimike, decolou 07, corredor Axé, controle 120, confirmando em 119.8, controle novembro em Antimike. 7-19-8, novembro que mais, da regra. Já volta. Espera com curva a critério, nesse setor, gol no 605. Eu tô, espera na presente, boa pra esquerda. Sim. 179, pode abrir? Aguarde, tá 3179. Obrigado. Tá 3-0, tá 3-0-4. Desça para o nível 050. 304, chame torno no 8, 95. 8-9-5. 19-9-5, confirma, chame a metade no 2. No 8, decimal 95, Oxané 6312. 8-9-5, Oxané 6312. T3179 autorizado, Proit Bridge. Bridge, obrigado, 3179. T3859, desça para o nível 050. Localizador pistão 0, mantendo 2-1-0. T3127, agora é o número 2, continua na aproximação, reporte o marcador externo, vento 70 graus com 8 nós, 6312. Camarada externo, Oxané 6312. Oi, bom dia, tá? 3304, estabilizado embaixo da van. Bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, 70 graus, 8 nós, TAM 3304. 304. TAM 3663, no solo aos 19, libere a direita, chame solo em 1219. Direita 219, 3663. Mas, acredito que ela já está sendo... Já está tendo cuidado aqui pelos médicos, acho que vai ser desembarque por finger normal, tá? Só peço autoridade na aproximação e a gente vai tentar livrar mais esforço também no pouso. Gente, o TAN 3859 autorizado, direto Duna, inicialmente apenas o zero, corrigindo, autorizado já descida para 2 mil pés, o QNH no 0 no 3, o TAN 3859. Firmativo, 2 mil com 1.003, eu só peço a presença imediata no desembarque, mas a gente vai por finger, ok? Pergunta imediata de médico. Ok. Obrigado. Bom dia, controle Salvador. Papa Romeu, Índia November Alpha, na vertical de Buraquinha, mantendo mil pés. Gol no 605, vetoração para a final ILS X-Way, pistão 0, curva esquerda. No momento, curva esquerda, proa 210, gol no 605. Pela esquerda, proa 210, gol no 605. Doutor Salvador, bom dia, 35, 2, 1, 7, informação hotel, descendo até 1, 6, 0. Contigo 217, acione identificação, prossiga na chegada Bonf, desça para nível 050, QMH 1013. Chegada Bonf, descendo 050, 1013, Majus, 2017, Mike, prossiga visual, corredor Axé, mil pés. Índia November Alpha, prossiga visual, corredor forte, mil pés. Corredor forte, mil pés, Índia November Alpha. Tá, pra lá. Dan 3859 autorizado, final ILA Sexway pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado no localizador, 3859. Três 304, Solos 21, libere pista direita, chame Solo em 1219 para instruções de táxi. 219, pistão 304. Solo Salvador, tá 3304. Então, 3304, vai seguir o tráfego da companhia frente para 04. Gente, seguindo o tráfego da companhia frente para 04, então 3304. Isso, meu pai. Esquerda 140, 10-3000 para o localizador, golpe no meio da. Chama o centro Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 95. 251-3395, bom dia, obrigado. Oscar Romeu, está livre de decolagem no 7, vento 60 graus, com 629, curso fora do solo, lá vai Oscar Romeu. É 312, no solo 23, libera a direita, chame solo 1219. Liberando a direita, 219, desça para 2000 pés, desça para autorizado. Corrigindo, vou no 605, curve à esquerda na proa 125. E autorizado 2000 pés e final em LS X-Way, pistão na 0, gol no 605. Esquerda proa 125, desce para 2000 pés, libera a direita na 0, gol no 605. Decolado, aos 24, corredor Axé, controle em 119, decimal 8, November, Oscar Romeu. 119, decimal 8, November, Oscar Romeu. Oscar Romeu. November, Oscar Romeu, prossiga visual via litoral sul, o November, Oscar Romeu. Portará visual com Serra Delta, Juliette, Hotel. Enter. Lado pista no zero, vento 50 graus, com 629-3859. Repouso, pista 10, 3859. Informo que a infraero foi informado da sua necessidade de apoio médico no solo, ok? Agradece, obrigado. Yankee Mike, é autorizado frequência livre. T05 passando Duna, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95, grato pelo apoio. T05, obrigado, né? Bom dia. Bom dia. T217, desça para 2000 pés, QNH 1013. Para onde descer para 2000 com 1013, T217. Salvador, bom dia, gol 1605, final ali, SX-Way, dando 0, baixada travada. Fono 605, continua a aproximação, aguarde pista livre, o vento 60 graus com 8 nós. Fiz aproximação, Fono 605. 3859, solo 27, chame agora o solo em 1219, para esse distante de táxi. 19. Quanto a matatura aqui, SX-Way? Gente, o novembro é o meu tráfego já sendo ultrapassado, autorizado frequência livre, reporte para a decolagem. Novembro é o meu. Grato, vou parar na decolagem. Tá, Mike, é pro Delta, bom dia, informação, curso é hotel, proscópio. Mike, é pro Delta, autorizado, voo local para Manati. Uno no país, decolada 17, com curva direita, corredor axé. Aciona 0125, controle 1 no 9 decimal 8, Mike Eco Delta. Explorei o número 1, já passou a marca 2 externo, o trip 52117. Ok, podemos entrar a dona na presente pista? Autorizado, e autorizado final, ILS X-Ray pistão no 0, reporte estabilizado no localizador, o trip 52117. Vai reportar esse cara, né? 95 Delta, bom dia. 2 a bordo, livre acionar, reporte táxi, Mike Eco Delta. Mike, Juliette Romeu, muito bom dia. Juliette Romeu, prossiga. Papapá, mais Juliette Romeu, de Serra Índia Eco Índia para Serra Índia Eco Índia. Decolado agora do L. Papapá, Mike, Juliette Romeu, mantenha-se condições visuais, 500 pés, ajuste 1093. Reporte visual com o local de voo.